mas que eu cante, que eu ore e implore, mas é difícil. Em cada esquina que passo, vejo os moleques no bicho. Vejo as tias lamentando, chorando perto do corpo, enterrando seu filho que não passou dos 18. O barato tá louco, o resultado persiste. Vários manos por dia, perde a vida no crime. Se envolve fácil pra ter fama, mulher e dinheiro. Um prazer momentâneo, já que a vida vai cedo. A febre pede, não vá, e é do fundo da alma. Queremos ver você firme, não furado de bala, perpetuando a vida no rodízio do jogo, exibido na mídia em plena hora do almoço. Tem que agir diferente, ver que não é vantagem. Cemitério e cadeia não é seu lugar de destaque. Querem que a gente se mate pra continuar e sorrindo. A cada tiro aqui dado, favorece o inimigo. Briga de gueto com gueto, irmão, como é que pode? Tem que somar o que somos, virando um holofote, contando com todo canto intitulado favela. Pra ter a melhora, tem que fechar a cratera. Pra poder ir avante, tem que rever os conceitos. A cada tiro aqui dado, um passo atrás dá o gueto. A cada tiro aqui dado, um passo atrás dá o gueto. É sempre assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos é contra a gente. É assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos é sempre contra a assim, gente. Mas infelizmente, os moleques não entendem que o sistema arma um jogo só pra fuder com a gente, injetando nos guetos arma, crack, cocaína, recrutando os pivete pra traficar nas esquinas, iludindo e destruindo famílias. Cê tá vendo miragem, sai fora, maluco, que armadilha. Quando você acordar, aí vai perceber um monte de inimigos querendo matar você. Até colega de infância que tá do outro lado. As facções virou família, o amor ficou de lado. Quem dera que escutasse o nosso recado, teria mais diploma e bem menos maluco assassinado. Mas não, tão de chapéu atolado, de olhos vendados, se achando gangsta do bairro. Tão de chapéu atolado, se achando gangsta do bairro. É sempre assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos é contra a gente. É assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos contra a gente. Sem amor ao próximo, sem compaixão, vielas sujas esperando pelo rabecão. Assim não, assim não. A união nas famílias e não aponta o 40 que tira a sua vida. Tá chato olhar pros lados, cadê os aliados? Enrolado no saco, seus sonhos pra sempre cancelados. Deus incline os seus ouvidos para a favela e que o nosso pedido chegue a ti de forma sincera. Queremos ver as crianças correndo, não sangue jorrando, os guetos se entendendo. Esse som é pra chegar e transmitir o amor na quebrada, no morro, na cadeia, onde for. Dê ouvido aos seus ouvidos, absorva a mensagem. O que não mata, fortalece, encare a vida com coragem. O que não mata, fortalece, encare a vida com coragem. É sempre assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos contra a gente. É sempre assim, mas o meu povo não entende que o sistema manipula e joga a gente contra a gente. Tá mais do que evidente, a favela é quem sente. Se não for nós por nós, é tudo e todos contra a gente. Pois é, eu vejo a minha infância esmagada por concretos. As poucas áreas de diversão, substituída por prédios, limitam nosso lazer, o nosso bem-estar, a nossa educação. Mas aí, ainda somos a maioria, certo? Quantos irmãos ainda vão ter que cair para que a gente caia na real? Confrontos de rua do mesmo bairro, separadas por 200 metros de distância. Enquanto você faz muita mãe chorar, a burguesia assiste tudo de camarote, na varanda do seu prédio, comendo pipoca, vendo mais um capítulo de Bang Bang, no mais legítimo filme em 3D. É sempre assim.